desabar. Se aquilo que mais quero em ruína se tornar, e se nos escombros eu tiver que caminhar, eu não levarei nos ombros a tristeza e o pesar. Que mais quero? Deserto.